senhores querendo ser feliz. Um pois é, umas flow, um samba de raiz. Os moleque tão na missão, de erradinho como elas quer. Vila balançando o cordão, exibindo Air Max no pé. Sem hora e sacola de feira, menor pegando rabeira. Mostrando pro resto do mundo que nossa beleza é bem mais que riqueza. É garota da laje, favela, fashion week. Desfile de Hornet, vai ter que ter swing. Verdadeiro silicone show, falso com eles brincam de flow. Imagina levadinha, tudo isso, caminha pra linha, pra caminho que leva blow. E pra não chorar, toque pra migurar, zumbi vai vigorar. Tudo que for cooperar, pros gritos levantar, pros pretos vim cantar. Com se que ele é na fricar, trouxe quanto quem tem. Não pode se lançar em banquete, rima de verdade, acerta falsete. Tem filho da puta, fala melhor pra cacete. Sem brincar de levadinha, cê não manja, filho. Faço fala que não serve, rapidão tá lento, cê não esbanja, filho. Quem te falou que faz canja é milho. Inveja de longe quanto hip vou. Cê não entende, fica tipo, oh. Usado esse moleque, então nem me filma. Depende de você, o dia tanto quanto de uma. Entendeu? Se você não entendeu, é porque você não é igual nós. Nós é maloca, bota pra tocar aquele funk lá. Aquele funk lá de quebrada, nós é favela. E favela gosta de zoar, e você vai ficar. Vem pra lá de Bagdá, nós é maloca. Bota pra tocar aquele funk lá. Aquele funk lá de quebrada, nós é favela. E favela gosta de zoar, e você vai ficar. Vem pra lá de Bagdá. Se fala ou não fala comigo, cê é meu amigo, eu já não sei irmão. Se tá na maldade comigo, quando me trombe, aperta minha mão. Eu tenho carinha de bobo, pensa que sim, mas eu não sou não. Porque se as neuroses dominam, é 5 minutos pra virar vilão. Os cara não entendem nada que eu tô no peão, mas eu sou cristão. Porque eu não bebo nem fumo, dessas paradas eu sou tranquilão. Comendo arroz com farinha e ovo porque tá faltando feijão. Contando as moedas do hack, naquele ataque de comer um pão. O inimigo com aquela intenção, com várias ideias te deixa milhão. O que resta é pôr o joelho no chão e crer que funciona a oração. Se chuteira da Adidas ou Nike batendo uma bola com um pé no chão. Mas hoje a fita é novinha e o whisky de quebra ouvindo um pancadão. E os gambé sempre na maldade, se tá no rolê, se tá no peão. Se tá com os irmão, naipe de ladrão, tirando uma onda de golfe e sapão. De polo ou de bermudão, sem camisa no calorão. Indo lá assistir um rachão no campão. Reijão, nós é favela, negão. Pode rir, mas não desacredita não. Tênis do Fios, vulgo tio, lei do Psyll. Com nós no cola, negão de porta de escola. Rasgo o dedão, bica a bola. Disponho o Kenny as trave com mais 6 pés contado. Recou Arlindo Cruz do velho, golzinho quadrado. Os biruta se ataca, perde a linha, capucheta. Muro escalado, motivo, início de uma treta. As nega véia cumprimenta. Menino, toma jeito. Nem sabe que foi sua filha, o vilão foi eleito. O perfil é bem feito. Resenha no Alebeck, é o fadeback. No back, tranquilo, não me perreque. Quem paga o lanche no Mac, só tem um maço de black. Os leque é nego velho, os nego véia, moleque. Só no leque